Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Por favor, abra aí sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Amém, queridos? Nós vamos ler esse texto, vamos orar mais um pouco. Bom, Mateus 28, 18 diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas, algumas que dizem no seu texto, ensinando-os a guardar ou a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou até a eternidade. Amém, amados? Vamos ficar de pé mais um pouquinho? Vamos orar ao Senhor mais um pouco? Quem puder ficar de pé, fique de pé aí. Irmãos, nós sabemos que existem, a palavra de Deus diz, nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás, né? Satanás, nosso adversário, ele tenta contra a igreja, ele tenta levantar portas contra a igreja. Mas a palavra de Deus diz que as portas, vamos dizer comigo com esse texto, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. E eu estou aqui pensando, Deus, que negócio é esse? Que negócio está difícil aqui hoje, Senhor? Que é isso, Senhor? Meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque tem dias, irmãos, que parece que faz uma bronze no céu, parece que a gente está desligado do céu. E lembrei que a minha irmã falou ali, agora há pouco, que houve um movimento hoje na cidade, né? Então, houve um movimento de marcha, de culto. Né? A demônios. Então, foi invocado aqui a entidades, a demônios que tentam contra a igreja. Nós sabemos que alguém que é homossexual, alguém que deve ser amado, deve ser cuidado, alguém que deve ser, é alguém que é tão amado que Jesus morreu por ele, né? É tão amado por Deus que Jesus pegou os pecados dele e levou sobre si na cruz. Tem que ver assim, amém ou não, querido? Mas também, é para ter uns dias, quando estudamos o texto pela manhã, né, que os afeminados, eles não andarão no reino do céu. Então a gente tem que ministrar a verdade para eles em amor. Quando eles param para adorar, sem saber, porque a Bíblia diz que eles são servos, guiados por servos, né, e adoram o demônio sem saber quando levantam a bandeira dessa. Interessante que levantaram a bandeira no formato do arco-íris, né? Olha, gente, que coisa diabólica, irmão. O arco-íris da palavra de Deus é símbolo da aliança de Deus com o seu povo. E eles levantaram essa bandeira. Mas vamos orar. Eu quero agora orar por eles, para que eles alcancem ao Senhor, para que o Senhor com misericórdia, como me alcançou também, alcance a eles. Mas nós, como igreja, nós vamos declarar a vitória do Senhor contra tudo que se levanta contra a palavra de Deus. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Então, nós vamos direcionar nossa oração da seguinte forma. Primeiro, nós vamos orar por essas vidas. Vamos amá-los agora, né? Vamos orar por suas famílias. Vamos orar por aquelas mães que estão orando por eles agora. Por aqueles pais que estão agora chocados. Mas também pelas famílias que já cansadas começaram a admitir isso. precisamos orar pela salvação deles, amém, irmão? Amém? Primeira coisa pela salvação deles. Depois nós vamos orar quebrando essa maldição em nome de Jesus nessa cidade. Irmãos, eu já fui muita cidade no Brasil, mas eu nunca vi uma cidade com tanta ocorrência de homossexualismo, principalmente feminino. É incrível, Itabuna. É claro que isso tem uma explicação histórica, né? Então os homens, os fazendeiros, eles tinham casas aqui com muitas mulheres juntas. E essas mulheres, elas não podiam ter outros homens, e eram mulheres. Na verdade é essa, elas eram mulheres de prática promíscua. Então eles permitiam que elas pudessem se relacionassem entre elas, mas não com outros homens. Então essa malignidade parece estar sentada assim nessa cidade. Mas nós como igreja não derrubar essa porta do diabo, amém ou não? Então a primeira oração vai ser para essas pessoas serem encontradas e Deus salvá-las. Depois vamos resistir ao diabo, depois que nós cometemos a Deus. Amém, irmão? Você vai falar, irmão, com fé, crendo que o Senhor Jesus vai salvar essas almas. Senhor Deus, quero nos clamar ao Senhor nesse momento. Glória ao Senhor, levante sua voz. Por essas vidas, Deus, em nome de Jesus, Senhor, alcança, Senhor. Deus nos usa, Senhor, em nome de Jesus. Deus nos faz levantar as mangas e colocar a mão, Senhor, e ir lá, ousadamente falar do teu amor, ir lá, Senhor, com amor, ir lá, Senhor, cheio de esperança, ir lá encontrar, Senhor, e buscar essas pessoas dentro do inferno e tomar essas vidas para o Senhor em nome de Jesus. Senhor, não nos deixe ser unidos nessa situação, salva essas vidas, levanta, Senhor, parentes, pessoas que amam. Em nome de Jesus, entregamos essas vidas. Abre o céu sobre nós. Senhor, nós adoramos ao teu nome. Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és Senhor dos Senhores. Tu és um Deus soberano, bondoso, fiel, amigo, amoroso. O Senhor é o Deus da nossa vida. Nós nos entregamos ao Senhor agora. Nós te adoramos agora. Senhor, nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aplauda Jesus, adoração a Ele. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Pode se sentar. O Senhor é poderoso. Amém, amados. Nós estamos continuando aquilo que o Senhor tem aquecido o coração do seu pastor. O coração do seu pastor está fervendo. O coração do seu pastor está em chamas. Muito de Deus o Senhor tem para nós nesses dias. O Senhor nos está preparando para um tempo novo. Nós, minha família, eu e minha família, nós vamos fazer já 4 anos aqui em Itabuna. Embaixo de muita luta, de muita dor, de muitas lágrimas, nós chegamos até onde nós chegamos até hoje. Às vezes você olha assim e fala, o que passa alguém até chegar e ter poder ter encontro assim, poder ter grupos nas casas, né? O que é que passa? Basta alguém ter um diploma, formar teologia, vir para a cidade, abrir um lugar? Não. Vocês não sabem a dor, vocês não sabem a luta, vocês não sabem o sofrimento, mas vocês também não sabem o gozo, a alegria, a realização que é poder fazer a obra do Senhor. Nada é tão importante. Nada. Até coisas boas não são tão importantes. Uma vez que ele o maior pregador da palavra de Deus de todos os tempos, muitos teólogos falam, porque ele atingiu lugares no mundo proibidos. Billy Graham, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, pesquisa na internet, homem de Deus, fundador de uma missão de jovens para Cristo, que existe até hoje e que tem abençoado muitas vidas. E uma vez, dado tanto conhecimento que tinha, ele ocupou o horário nobre na TV americana por anos e anos e anos e anos de sermões. E um dia perguntaram para ele, Dr. Billy Graham, por que o Senhor nos candidata para presidente dos Estados Unidos? Lançaram o nome dele em pesquisas, ele estava disparado na frente. E aí, ele disse assim, eu, presidente dos Estados Unidos? Ele podia ser modesto, né? Que é isso? Quem sou eu? Mas que ele disse foi assim, como que eu posso abrir mão do chamado maior que um homem pode receber para ser presidente dos Estados Unidos? Como que eu posso desprezar o meu chamado? Como que eu posso trocar uma obra tão grandiosa dessa para vir ser presidente dos Estados Unidos? Não posso. E ele ganharia muito facilmente. Mas ele tinha a convicção de qual era o chamado dele. Eu quero que tenhamos isso, irmãos, amém? Porque muitas vezes nós fazemos coisas boas, muitas vezes nós fazemos coisas úteis. Às vezes somos excelentes maridos, excelentes mães, excelentes esposos, excelentes profissionais. Tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso. Mas o que é que Jesus nos chamou a viver? O que é que Jesus nos chamou a fazer? Qual é essa missão da igreja? Nós vimos aqui semana passada que nós não podemos edificar uma igreja que não é alicerçada em Jesus. Nós vimos aqui, irmãos, que uma igreja sem Jesus não é uma igreja sem Jesus. Uma igreja sem Jesus é uma sinagoga de Satanás. A Bíblia fala. Então, o que é essa igreja? Se ela não é uma placa, é uma irmã muito querida. Ela está impregnada já dessa ideia. Eu digo tanto que é o que não importa, não é a placa que importa, não é a placa que importa, não é a placa que importa. Aí ela falou com outra irmã assim: eu queria até elogiar a placa, mas eu fiquei com medo de elogiar, passando a notar. Então, ele fala que a igreja não é placa, mas também cheio de comida, cara. Mas, irmão, se essa igreja não é placa, e essa igreja? Nós concluímos aqui semana passada que uma obra que é feita da areia, ela cai. Ela fala mal do solo que foi construído. Ninguém quer construir ali. Por quê? Porque sabe que ali é areia. Antigamente, quando a Marinha Brasileira liberava, você fazia vista grossa, você vender terreno na praia, né? Então, quem ia comprar um terreno na praia, primeiro ia lá com os papéis embaixo. Você vai construir uma casa em cima da areia da praia para vir a onda derrubar ela? Então nós vimos que uma construção que é alicerçada na rocha, que é quem, irmão, da rocha? Jesus. Cadê a convicção que é? Jesus. Ela, na verdade, é uma continuidade da rocha, como mais velha. Ela expõe a natureza da rocha que ela é alicerçada. Então, quando a igreja é alicerçada em Jesus, ela fala bem de Jesus, as pessoas veem que as outras caem, as outras casas, mas não é abalada aquela que fica sobre a rocha. Então nós vimos que a missão da igreja, ela é uma missão que é maior do que a missão de cada parte. Às vezes alguém diz, ah, eu estou na minha igreja, mas meu pastor, eu acho que ele é meio limitado, e eu podia aparecer mais. Uma vez eu atendi uma irmã muito amada, querida demais, e ele visitava, por que não tinha ido mais no nosso encontro? E ela falou assim, ah, pastor, eu não vou porque isso não me dá oportunidade. E ainda foi na igreja para pregar, e foi para outra. Aí eu falei, como é isso, irmã? O pastor nunca me deu oportunidade para poder cantar um corinho lá na frente. Eu falei, mas a irmã nunca me pediu. Ah, mas era o pastor que queria me oferecer. Quase que eu digo, irmã, olha, eu sou profeta, eu não sou pai de santo, não sou divino. Mas saber que você quer e a oportunidade. É? Então, amados, o que é essa igreja? Não é? Qual é a missão dessa igreja? Aquela irmã achou que a missão dela era maior do que a missão da igreja, né? Vamos prestar atenção aqui em mim, amém, gente? Crianças temos conosco, glória a Deus por isso, aleluia, amém ou não? É, então vamos prestar atenção aqui. Coitada daquelas pessoas que não têm uma missão maior do que elas mesmas. Há uma vida que não tem uma missão maior do que a própria vida. Imagine só alguém que tem a sua própria vida, a sua própria existência, seu maior motivo de viver. Isso é exemplo. Isso é exemplo, está aí na barriga da mãe, ela não está preocupada se a mãe tem um problema cardíaco, ela não está preocupada se a mãe não pode piscar, ela está crescendo. Porque criança é assim. Você sabe que a criança, quando nasce, ela sabe fazer duas coisas: sugar e segurar. Mas já pensou se fosse assim para sempre? Então o que eu entendo? Como adulto, hoje eu entendo que a principal função da minha vida não sou eu mesmo. Eu tenho minha esposa, minha filha. Eu não recebo meu salário, porque eu tenho que gastar. Não, porque eu tenho que pagar. Tem obrigações. E como deve ser isso na igreja? A igreja, irmãos, é um lugar onde cada um de nós serve com aquele dom, aquele talento que Deus deu, com uma missão maior do que o meu próprio talento, que o meu próprio ministério. Amém, irmão? Porque se eu fizer como eu quero, se eu acreditar que a maior importância para a igreja sou eu, é o meu ministério, nem o pastor pode pensar assim nessa igreja. E se o pastor achar que a coisa mais importante da igreja é o que ele faz, aí está todo mundo no lugar de Jesus. Então nós vamos continuar aqui vendo na Bíblia, na palavra de Deus. O que é então que é dever nosso como igreja? A igreja que é esse lugar onde nós podemos encontrar ensino, cura, poder de Deus, mas não é um lugar físico, não é um prédio. Imagina se a igreja, irmãos, fosse só um prédio, que tragédia não seria? Ia ser uma coisa muito triste, não é? Imagina alguém chegar aqui, eu já dirigi reuniões aqui, pim-pim, né? Acho que estamos entendendo a grande multidão hoje. Mas não teve vez, vamos fazer o culto. Está eu, né? Minha esposa, mais três. Vamos fazer o culto, vamos tocar o Senhor. Vamos tocar o Senhor. Nem para dizer assim que ia chegar mais gente. E aí nós três ali, nós quatro ali, e mais Sofia, adorando ao Senhor, me cantando e servindo ao Senhor. Porque, amados, quando Deus nos dá um chamado, se eu pensasse só em mim, eu voltava para Salvador. Salvador, eu cuidava dos jovens, só os jovens de Salvador, eu não sei. Né? Capital, né? Fazer mestrado, doutorado, um monte de coisa. Mas como eu digo para vocês, eu sou um grande privilegiado. Porque eu não sou digno de fazer isso, mas o Senhor me chamou para fazer. Agora, será que Ele chamou só a mim para fazer? Será que esse chamado de priorizar mais o reino de Deus e a igreja só é para os pastores? Será que salvação é exclusiva dos pastores? Quer dizer para você nessa noite que não, não é. Tudo que o diabo quer é que a igreja seja como uma tribo. Olha como a religião é dentro da natureza humana. A religião Ela é uma escada, vem do latim religare, e é a intenção do homem chegar a Deus. Olha como é um fenômeno sociológico, antropológico, todos os povos têm uma religião. Mas como é que a religião que parte do homem acontece, por isso que é tão comum em todas as culturas, um grupo que quer orientação espiritual e não tem tempo para buscar esse Deus, nem sabedoria para isso, contrata o projeto. Ele então é separado e resguardado e vive nos donativos desse grupo, dessa tribo. Essa tribo então banca ele para que ele possa ser o oráculo deles, ser quem leva as questões deles para Deus e recebe de Deus para eles. É tudo que o diabo quer que a igreja seja. Mais uma tribo, mais uma religião. Mas o que a Bíblia diz, irmãos, é que quando o Senhor Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Né? Nós temos livre acesso a Deus. Você é sacerdotisa do Senhor. Eu sou sacerdote do Senhor. Uma vez eu entendi. Estava na igreja presbiteriana, igreja que amo muito, aprendi muito lá. E estava uma reunião de oração, poder de Deus assim, tremendo, dons, um negócio tal, repete só. E Deus falando para uns, para outros, e aí Deus me tomou, e eu falei algo assim, parecido com isso, não lembro exatamente. Vocês são minhas sacerdotisas diante de mim, e diante do meu povo, abram a boca, e Deus me usou. Irmãos, eu fiquei com uma crise teológica terrível depois. Teólogo, rápido de biblioteca do seminário, discutia teologia com meus professores dentro do meu semestre. Sempre gostei, li, investi em teologia, como é que tem um negócio desse? Eu estava falando para as intercessoras, para as mulheres, estavam se sentindo oprimidas por uma liderança que nós tínhamos, não pelo pastor amado, nome de Deus, mas aqueles que deveriam auxiliá-lo, e digamos assim, tentavam deter a ação do Espírito de Deus. Vocês me entenderam, irmãos, ou não? Amém ou não? E aí Deus iria dizer para aquelas mulheres, não para se rebelarem, mas que elas eram sacerdotisas dele. E que elas tinham em Deus autoridade para receber de Deus e ministrar ao povo. Amém ou não? Então, quando eu disse, aí depois eu fui entender, o texto da palavra de Deus, um sacerdócio universal, homens e mulheres, atendem diante de Deus. Amém? E aí essa crise minha se dissipou e eu alegremente, felizmente, eu me abri para essa ideia que não é minha, mas é bíblica, de que todos nós devemos ver a igreja não terceirizando a espiritualidade, pagando o pastor para ser espiritual por mim. Não é? Às vezes vem aqui domingo, recebe a nossa raçãozinha espiritual, né? Vai para casa a semana toda e fica aí dividindo um pouquinho, né? Recebe lá a ração, aí cada dia come ali, lembra, você nem lembra daquilo que o Senhor falou. Mas eu quero que nós, irmãos, eu vou pagar em nome de Jesus esse preço de ser achado chato, mas é amor, né? Eu costumo dizer aos meus pacientes adolescentes que eles chegam lá dizendo, ah, minha mãe é chata. Eu digo para eles, receba o amor da sua mãe, o jeito dela me amar. Como seria uma mãe que me achava? Aí eles falam, me deixaria dormir o que eu quisesse, me deixaria assistir o que eu quisesse. Aí eu falei assim, e você seria o que no futuro? Aí eles falam. Então, como pastor, às vezes tem que parecer um pouco chato. Mas quero dizer para você que você tem um chamado de Deus. E que Deus quer usar você de forma a cuidar das pessoas. Vamos amar para isso, irmão. O que é que tem nos detido de viver isso em nome de Jesus? A palavra de Deus diz que aquele que não arranca um olho ou uma mão, que atrapalha ele de servir o Senhor, não te agrada. Ele fala assim, se tua mão me faz pecar, arranca e joga fora. Se teu olho me faz pecar, arranca e joga fora. Aquele que não deixa pai e mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus chamou uma iniciada, deixa eu enterrar primeiro os meus pais, era da cultura deles. Só seguir um rabi se eles tivessem que cuidassem dos pais. Mas Jesus veio quebrar isso. Jesus veio dizer, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Você tem outros parentes que podem cuidar do seu pai. Jesus nunca disse para eles cuidar dos pais. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Mas Jesus diz isso porque eles tinham outros parentes que não seguiam Jesus, que podiam cuidar dos pais dele. Mas ele falou, deixa eu cuidar do meu pai. E o outro falou, deixa eu cuidar da minha fazenda. Tem mesmo que ele quer fazer. Que o Senhor não tenha que tirar de nós aquilo que tem nos impedido de servi-lo, amém, irmãos? Então, essa missão, esse chamado é tão amoroso, porque o Senhor, Ele nos ama tanto, que Ele confiou a nós, a sua igreja. Mas vamos adiante, só vou pregar de novo o que nós vimos semana passada. Essa igreja, irmãos, ela tem, por vocação de Deus, o chamado de Deus, ela tem que ministrar o Evangelho todo, para o homem todo e para todo homem. O Evangelho todo, para o homem todo e para todo homem. Vamos dizer isso? O Evangelho todo, para o homem todo e para todo homem. Como nós vamos fazer isso se nós só nos encontramos aqui domingo à noite? A igreja, ela precisa de um alicerce. Nós já vimos aqui que esse alicerce é Jesus. Essa igreja, esse edifício, tem uma identidade. Quem é esse edifício? Quem é que faz parte dessa igreja? Vamos ler aí 1 Pedro 2:1. Quanto você acha? Eu já vou lendo para a gente ganhar tempo. Só tenho mais 30 minutos. 1 Pedro 2:1 diz assim: deixando, pois, 1 Pedro 2:1, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Deseje, irmão, saber de Jesus. Deseje conhecer de Jesus. Se é que você já provou que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, cada um de nós, irmãos, pedra viva. Nós lemos que Jesus era pedra viva, amém, irmãos? Ele é o alicerce, ele é a rocha, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas. Jesus é a rocha viva, é a pedra viva, e nós somos pedras vivas. Assim como Pedro disse, nós lemos semana passada, você pode ir no site ver a ministração meramente da IOS, você vai ver que Jesus disse, tu és pedrinha, Petros, e sobre essa pedra, pedra, rocha, eu edificarei a igreja. Que rocha? A declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus? E esse mesmo Jesus que disse isso a Pedro, disse isso a você agora. Quer ver? Olha aqui, ó, que maravilha. O mesmo Pedro que ouviu isso de Jesus, ele disse, isso não é só para mim, isso é para você também. Olha que isso na verdade. 5. E vós também, pedras vivas. 3, 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, no singular, a pedra viva, a pedra base, a pedra mata, a pedra de esquina, a pedra angular, tudo está construído sobre ele. 5. Vós também, pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. É por isso que o Monte Céu fala em nome de Jesus. Sabe por que você não é um tijolo? A palavra podia dizer de forma assim até mais didática, vós que sois tijolos vivos. Né? Nesse tempo que a gente tinha tijolo, ora, é só a gente usar nossa mente esclarecida. O povo de Deus amassava barro para farol, com palha, para fazer o quê? Tijolos. Por que Deus diz que somos pedras vivas? Porque tijolo, quem faz são os homens. Não existe tijolo em natura. Quem faz tijolo são os homens. Mas quem faz a pedra é Deus. Sabe o que Deus fazendo com isso? Olha, eu me fiz apto para ser parte da minha igreja. E para receber a identificação, para estar sobre mim, sua rocha, para que você sirva, para brigar e cuidar de outras pessoas. Você quer servir ao Senhor como uma pedra viva na casa dele, que é a sua igreja? Diga amém. O Senhor mora em cada um de nós que o recebemos. Mas Ele mora nessa comunhão que nós temos como igreja. A igreja é o edifício? Vamos ver isso? Está aqui em Hebreus 11:8. Nós vamos ver que essa obra tem os seus construtores. Essa igreja é acessada em Jesus, não é? As pedras que fazem parte dessa igreja somos nós. Essa igreja tem um construtor. Quem é o construtor? Ou quem são os construtores? Será que são os pastores? Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Preguei esses dias sobre isso. Saindo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Imagine, Deus chegou para Abraão e falou: vem, Abraão. Vem para a terra que eu vou lhe mostrar onde é. Hoje a gente quer ir para um lugar, se Deus disser, o endereço, né? Pagar o aluguel adiantado. Pela fé peregrinou na terra da promessa, em Canaã, que depois virou Israel, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, do qual o arquiteto e edificador é Deus. Quem é o arquiteto? Deus. Quem é o edificador? Deus. Quem é o arquiteto, irmãos? Deus. Quem é o engenheiro civil? Deus. Como esse texto tirou o véu para entender coisas extraordinárias? Irmão, não sou eu que posso ter ideias para levar e tocar a igreja. O jeito de eu cuidar de vocês, receber o cuidado de vocês, precisamente, que eu vejo aqui com o pastor, o que o pastor come? Carne de jacaré? Não, come carne de quê? De quê, irmãos? De ovelhas. Do que o pastor se veste? De quê? De algodão? Não. O pastor se veste de caxemira. O pastor se veste de tecido feito da lã da ovelha. Mas como é que eu vou me aquecer se eu não quero dar sua lã? E como é que eu vou comer se eu não quero dar sua carne? A gente quer que o pastor proteja, né? Que o pastor leve para as águas de descanso. Que o pastor leve. Venha, veja, vir o lobo e o lobo embalar e risque sua própria vida para salvar o velho do lobo. Mas é o velho, não tem nenhum dever com o pastor? Precisamos rever um monte de coisa sobre a igreja. Às vezes nós entramos aqui, eu vou falar com vocês com muito amor, porque vocês me conhecem. Eu falo também porque as nossas finanças são abertas. Qualquer membro da Vida Nova, marca uma reunião com o tesoureiro e com a tesoureira, abre todas as finanças. Nós recolhemos oferta aqui sempre com o casal, junto com o tesoureiro. Vários casais já foram escolhidos. Então essas finanças são contadas. Então se sabe quando entrou e quando saiu. Amém ou não? Isso é bom isso? É bom. Eu queria perguntar na internet, mas nós temos disposição. Vamos deixar isso para os membros, né? Sai isso aí, né? Às vezes a gente chega aqui, entra, né? Aí recebe a palavra de Deus. Ainda sai contando testemunho: ó, o pastor orou por mim, fui curado. Olha, recebeu a palavra de Deus naquele dia. Às vezes não se preocupa com o aluguel do lugar. Às vezes não se preocupa com as despesas do lugar. Às vezes não se preocupa com o salário do pastor. Quando eu sou convidado para a igreja, eu falo um monte de coisa. Eu digo assim para os irmãos: vocês na reunião de assembleia, coisa que nunca vai fazer aqui. Porque democracia é governo do povo. E a igreja não é governada pelo povo. Então, na Vida Nova, isso nunca vai existir. Mas algumas igrejas que as pessoas decidem sobre a igreja, aí eu digo: vocês na assembleia, quem é que já levantou alguma vez para pedir para aumentar o salário do pastor? Alguém aqui? Vocês têm que cuidar com o futuro de vocês, gente. É óbvio que depois eu me chamo para pegar lá de novo. Irmãos, e eu digo isso com muito, muito conforto, porque eu trabalho, né? Trabalho com muito amor, cuido dos meus pacientes, né? Sou bem remunerado. ser um profissional competente, mas eu nunca deixar de cumprir o princípio bíblico. E eu quero ensinar isso a vocês. Nós temos que entender que fazemos parte de algo que é maior do que nós mesmos. A palavra de Deus diz lá em Malaquias: vocês cuidam da casa de vocês e a minha casa está caindo aos pedaços. Como é isso? Às vezes a gente traz para o Senhor que nos sobra, que nos resta, conta lá as moedinhas, pagou tudo, traz um troquinho e bota aí. Nós temos que ter um coração, amados, generoso, né? Mas não é só aqui não. Quando você chega no grupo caseiro, o irmão vem com tudo, tem duas famílias. É aquela, e não é um irmão desordenado, não é um irmão gastador. Não, a gente sabe que está com o tempo pouco, o cara é trabalhador. Sapato já não cruza mais a perna porque está furado embaixo. Aí você abre a irmãzinha. Uma roupa toda chique, às vezes tem outra, uma salada rasteirinha, não tem nada a ver com a roupa. É nova moda? Não, mas não tem aquela. Aí você chega em casa, abre o seu closet, tem lá 50 pares de sapato. Lá vai a centopeia, 150 pares de sapato. Irmão, o Senhor Jesus, ele nos ensina da igreja, vem ou não? Veja uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Sabe o que Jesus diz orando no livro de João? Na ceia, é lindo porque João gasta vários capítulos falando de discipulado profundo que Jesus tem com seus discípulos antes de morrer. E Jesus diz assim: sabe como o mundo vai crer que eu sou Deus? Eu e o Pai somos um? Quando vocês se amarem. Se a gente não se ama, o povo não vai crer que Jesus é Deus, irmão. Isso começa com os casais. Tem casais que eles... Imagina assim, é um casal no mercado, quebrando maior briga, né? E pais brigando. Aí o irmão deve ir chegando, peraí, peraí. Vamos respeitar o irmão. Aí pega na mão do outro. Aí o irmão passa, depois quebra de novo. Como crerão se não há quem pregue? Porque a pregação, sem uma atitude coerente, ela muitas vezes não surte efeito. Você prega com a sua vida. Porque você é sacerdócio real. Você é sacerdote, você é sacerdotisa de Deus na terra. Quem crê nisso, diga amém. Então, meus amados, meus queridos, essa igreja é o edifício. Os construtores são quem? Deus é o construtor e Ele é o arquiteto e o edificador da própria igreja. O que é que eu concluo disso? Que a ideia da igreja não pode partir da cabeça de um homem ou de uma mulher. O jeito de ser igreja tem que partir da Bíblia. É por isso que eu me esforço, leio, estudo. Eu estou correndo lá, né? Estou correndo. Aproveitando, né? Que estão morando no lugar que dá para correr. Aproveitando enquanto estiver lá, né? Aí estou correndo lá, mas não perco tempo. Estou com o fone de ouvido, ouvindo lá as pregações, edificando. Amém ou não amém? Porque eu não corri porque achava perda de tempo. Porque está estudando, está orando. Aí agora Deus me deu essa graça, essa ideia tremenda. Aí estou lá correndo, ó. Oh, glória, aleluia, vou fazer isso com os irmãos. Oh, maravilha, é verdade, Senhor. Às vezes até me emociona. É como diz o irmãozinho, o tempo ruge. Ele não vai perder tempo não, irmão. E tá bom, está se perdendo. E a gente cuidando dos nossos tesouros, aprovando as nossas casas. E o diabo está cantando aquela música como o diabo gosta. Você lembra que ele é aqui? Às vezes a igreja está do jeito que o diabo gosta. Mas nós temos as nossas feridas, as nossas dores, e ficamos lambendo as nossas próprias feridas. Quero dizer uma coisa para você: quando nós arregaçamos as mangas e começamos a cuidar da casa do Senhor, da obra do Senhor, sabe o que acontece? Ele cuida das nossas causas. Enquanto você cuida das suas coisas, você cuida das suas coisas. Mas quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Entende isso? Oh, como tenho visto isso na minha vida! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha, irmão, só daqui até hoje, é um milagre. Você sabia que a grande maioria dos pastores que vem da capital para cá voltam em menos de um ano? mas eu não lavo o cariri nem muito para agradar. Por que eu tenho convicção de chamar para o Deus? Mas isso não pode ser só comigo, isso tem que ser com você também. Porque a igreja não é feita por um homem, nem por uma mulher sozinhos. Então o Senhor é o construtor edificador, o Senhor, Ele pensa a igreja e Ele executa a igreja. Ele cumpre o plano dele. E minha alegria, sabe qual é, Marcelo? É porque, qual é o meu papel? Vamos ver aqui, vamos comigo. Vamos lá. Me dê esses preciosos 15 minutos da sua atenção. Olha aqui. Deus, então, pensou a igreja de um jeito. E registrou aqui na sua palavra. Está tudo aqui. Abre os diabos aqui e as cartas de Paulo. Você vai ver. Está tudo aí. Qual o meu papel como pastor e o seu papel como sacerdócio santo? Qual é o nosso papel? Bem, eu preciso conhecer então a ideia de Deus sobre a igreja, porque Ele é o arquiteto. E eu preciso estar disponível para que Ele me use na execução desse projeto de Deus. Irmãos, uma coisa é trabalhar com um patrão e ganhar bem. Uma coisa é exponencialmente maior do que trabalhar com o Senhor. Você já pensou que seu principal trabalho fosse ver o Senhor, seu rei? Já pensou se o principal gasto de energia psíquica, o principal gasto, o seu sonho foi edificar a igreja do Senhor? Você já pensou se. Sabe o que vai acontecer com você? Primeira coisa que vai acontecer. Deus vai lhe dar uma sabedoria sobrenatural para você cuidar dos seus negócios. Eu garanto isso a você. Não quero me gabar aqui não, porque eu acho isso ridículo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Irmãos, eu atendo pacientes que vendem psicólogos, que a consulta chega a me dar na boca. E dizem assim, você só cobra isso? Aí quase eu digo, foi engano. E aí as pessoas começam e o povo vai melhorando, gente. E quem consigo trazer para aqui orar? Amém ou não? Amém. E quando sempre a pessoa ali aflita, pesada, às vezes, não é nem uma doença espiritual, às vezes é uma doença emocional, mas eu sei que em Jesus Ele tem cura para tudo. Então me interessa ministrar. É claro que eu vou ganhar a confiança dela sendo um bom profissional, ético, responsável, por me dedicar a estudar para poder servir o melhor para a pessoa. Mas irmãos, aleluia! Chega um dia que a pessoa diz, você me recomenda algum lugar para eu ir, para buscar Deus? Com certeza. Lá em casa tem um reunião de casados? E tem um meu chulé depois? Aleluia! Tem um grupo caseiro, tem dois. Tem um castado e tem um no Santo Antônio. Teremos mais, muitos mais. Por enquanto, são eles. Eu não vi, só vi um amém aqui em pé. Amém, irmão. Quem diz amém também? Amém. Às vezes, as pessoas não dizem isso e no momento qual, quando eu digo. Mas isso eu falo melhor para vocês. Como se nossa profissão por dentro de Deus, o Pai não tem para. Para a gente ministrar uma palavra só sobre isso. O que eu quero dizer? Deus vai dar uma sabedoria sobrenatural. Tem coisas na sua empresa que você vai ver melhor ainda do que se dispôs a servir com ela no reino de Deus. Amém? Talvez alguns aqui já cheguem a perceber. Alguém aqui já me disse, pastor, eu estou trabalhando menos e ganhando mais. Eu falei, glória a Deus, você cumpriu aquele princípio que eu mandei você cumprir. O que vai dizer a Deus? Segundo, você vai se sentir mais útil. Porque às vezes a gente vai ser além de profissional, vai se sentir útil. Sabe por quê? Porque a gente sabe que o nosso chamado maior não é só ser um bom profissional, mas é espalhar a glória de Deus na terra. Então, meus irmãos, que nós tenhamos em nome de Jesus essa convicção de que vale a pena usar as nossas forças para a glória do Senhor. Quais são as mãos usadas na obra de Deus? Quem são os operários? Mateus 28, 18. E aproximando-se Jesus, que foi o texto que lemos inicialmente, falou-lhes, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso que você não deve ficar preocupado, porque a autoridade de Jesus já tem, já lhe deu. Ele diz, portanto, ide e fazei, fazer convertidos? Não. Disse a você que gastei muito tempo no programa de administração da semana passada para dizer que se bastasse as pessoas converterem, faria isso aqui de manhã na sua vida. Se o objetivo maior de Deus fosse que nós evangelizássemos somente, na hora que a gente faz um apelo aqui ou no grupo, ou numa conversa, a pessoa recebe a Jesus, ela cairia dura na hora. Volta. Se basta receber Jesus ser salvo, melhor coisa poder, né? Depois, receber o poder pronto. Mas ele diz aí, ó, vocês, ele diz, ide e fazei discípulo. Muito tempo a igreja errou, priorizando fazer convertidos. Quantos igrejas têm programas, grandes programas evangelísticos, para só levantar a mão depois? Gente, ninguém. Olha, por que uma pessoa cresce sentada no banco, viva aqui domingo, recebendo uma palavra bíblica, estudada, cheia de amor e fé? Cresce, é verdade. Mas, irmãos, se comparar com alguém que recebe o discipulado, que dá o discipulado, essa pessoa que recebe o discipulado, ela cresce exponencialmente mais rápido. Mas nós resistimos a isso por quê? Porque quando a Bíblia diz fazer discípulo, eu penso, para fazer discípulo eu tenho que ser discípulo. Para ser discípulo eu tenho que fazer o que eu não quero. Então, bota minha viola no saco, eu vou sair de fininho. Mas qual é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida? Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente se empanturra de ministério. Eu lembro que quando eu era ainda mais novo, na igreja que me deu origem, eu trabalhava em todos os ministérios. Eu só não trabalhava na SAF. SAF é Sociedade Auxiliadora Feminina, porque não dava também, né? Mas eu também pregava lá de vez em quando. Mas todas as demais coisas eu fazia. Para me encher. Só que um dia eu descobri que eu fazia muita coisa e não fazia nada com excelência. Então eu preferi parar e concentrar a meu chamado em cuidar das pessoas. Quando começamos a cuidar das pessoas, lá, uma reunião de jovens que tinha 6, 7 pessoas, passou a ter 100 pessoas. 100 pessoas. Eu não sou operador de oratória, não. Mas também não sou operador de oratória. Não eram só 100 pessoas. Eram 100 pessoas se rendendo ao Senhor. Falando, pastor, pelo amor de Deus. Não passou, não. Chamava pastorzinho, pastor Tito. Não era ordenado também. Ele falava, eu preciso de alguém para cuidar de mim. Você cuidar de mim? Eu falava, não posso, porque tem muito, não tem tempo. Fazia duas faculdades e ainda trabalhava na igreja. Eu fazia 20 matérias na faculdade. 20 matérias de um ano. Minha faculdade de psicologia é uma das mais puxadas do Brasil. Fazer duas. Fazer 10 matérias de teologia, 10 de psicologia. Às vezes 12 de psicologia, 8 de teologia. Como? O menino criado cheio de verme, que fez supletivo da 6ª e 7ª, 7ª e 8ª, 1ª, 2ª e 3ª. Eu sou recordista de supletivo. Perdi a alfabetização 3 vezes, na 4ª, 3 vezes. Uma professora me encontrou uma vez, eu fui dar uma palestra, uma pregação, lá nos Alagados, de onde eu vim em Salvador, sabe, Alagados, em Salvador, de lá, baixo chamado Massaranduba. E aí aquela mulher olhou para mim emocionada e falou, meu filho, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Meu filho, aleluia, glória a Deus, está quase para mim. Eu falei, o que foi, minha irmã? Meu filho, você é pastor? Oh, meu filho, glória a Deus, o que foi, minha irmã? Você não sabe o que eu sofri com você. Era minha professora de alfabetização. O nome dela é Claudinha. Pro Claudinha. Sabe o que eu fazia? Chegava na sala assim. E aí, gente, glória a Deus que ela falou. Ainda bem que você passou, senão você seria certamente da primeira organizada. Eu chegava na sala e fazia um montinho. Não, não pegava não. Chamava os meninos, arrebanhava para eles. Quem não queria, já sabe. E eu ali persuadia eles, não bati ninguém, nunca fui briga, eu fui de conversar. E era pra você fazer um motim na sala. Quando você resolvia que ia aula, não tinha. Aí eu falei, ah, eu fiz isso que eu perdi com várias vezes. Então, como que o menino deve pode fazer 20 matérias? E a professora me proibiu de fazer trabalho em equipe, porque eu não queria que os colegas pegassem o meu trabalho. Eu estigmatizava. trabalho aqui com fazer exemplo de Freud, capítulo, resenha crítica. Até que o mandar um graduando fazer resenha crítica. Resenha crítica só devia mandar fazer quem? Mestrando. Tinha que fazer o que é fazer aqui? Porque eu sou bonitinho para todos os meus olhos? Não. Porque a prioridade era cuidar do rei, cuidar da igreja. E quando você faz isso, Deus te dá sobrenaturalmente poder para fazer outras coisas, irmão. Você tem isso ou não? Ah, porque você é pastor? Não! Para com isso! Não é, não tem nada a ver! Todos nós, todos, qualquer um de nós! E começar a dizer, uma vez eu estava vendo o pastor Vinícius, que eu amo e admiro demais. Vinícius lá, homem de Deus! Homem de Deus, cheio de Espírito Santo, cheio da palavra, eu vou trazer ele aqui para mim. E eu estava olhando ele pregando lá na rede super, na TV, em Belo Horizonte, e aí perguntei a Deus, Senhor, o que é que aconteceu com ele? Como é que esse menino conseguiu estar aí? Feliz, mas pedindo a dica de Deus. E o Senhor falou assim, simplesmente porque ele me disse sim. Aí você começa a lembrar desse que disse não, Senhor. Deixa a igreja que diga sim a ele. Que ele chegue como hoje, o Bíblia diz que muitos são chamados como são escolhidos. Aqueles que ouvem sua voz e o seguem, esses são dele. Então você hoje ouve, não endurece seu coração. Se você ouve Jesus dizendo, ir e fazer de si, em todas as nações. Por quê? Para a gente encerrar, olha aqui. Quais são as mãos usadas por esse arquiteto e construtor, já que esse edifício feito de pedras vivas que somos nós é alicerçado na rocha? Está muito claro até aqui o que estou falando? Diga amém. Quem são então esses operários? Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cada um na sua posição para edificar. A melhor coisa, irmãos, está no lugar certo. Para a gente encerrar, vamos ver aqui quais são os materiais. E vamos continuar na semana que vem, é claro. Quais são os materiais que o Senhor usa? Já que o alicerce é Cristo, já que nós somos as pedras vivas, já que o arquiteto e construtor é Deus, já que nós somos esses operários, quais são os materiais? Vamos ver aqui. 1 Coríntios 12, 4. Ora, da diversidade de dons, a diversidade de dons, cada um tem o seu, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Quer dizer que eu não tenho um dom para mim. Qual é o dom menos importante da Bíblia? Falar em línguas. Por quê? Porque é para ter a ação? Por isso que é o dom menos importante. O apóstolo Paulo diz: busque falar em línguas, porque a sua mente fique frutífera, mas seu espírito fala com Deus. Línguas espirituais. Mas o que aqui diz é que é para o bem comum. 8. Porque a um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, palavra de ciência. Um, ele tem um dom de Deus, descobrir coisas em Deus e da sua palavra e aplicar isso. Outros, Deus abre a mente, o entendimento, para que conheça profundamente a própria palavra. A outros, pelo mesmo Espírito, a fé como dom. Não estamos falando de fé salvadora, pregamos sobre isso esses dias. Mas fé como dom, eu quero o dom da fé. A outros, pelo mesmo Espírito, dom de curar. Não é todo mundo que tem o dom de curar, mas a gente ora pelo todo mundo, ora pelo enfermo. Mas tem uns que tem um dom especial. A outra, operação de milagres. Aleluia. A outros, profecia, falar a vontade de Deus. A outros, o dom de discernir espíritos. A outros, a variedade de línguas. Está vendo aí que não são todos que falam em línguas? E a outros, a interpretação de línguas. mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como Ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Os dons, irmãos, eles são usados por Deus de forma a igreja em comum ser edificada. Qual é o material humano? Somos nós. Qual é então o material de ferramenta? Os dons. Os dons são ferramentas de Deus para a edificação da igreja. Estes irmãos são cuidados por um grupo que não é uma elite, mas tem o dever de cuidar e promover que os santos se apacentem. Eu quero que você saia aqui essa noite com essa ideia. Nós continuamos na semana que vem. Nós vimos ali que todos nós temos dons, amém ou não? Amém. Todos nós. Se é crente em Jesus, recebeu Jesus, diga amém. Você tem pelo menos um dom. Esse dom precisa ser desenvolvido, é verdade. Mas esse dom é para quê mesmo? Para edificar o corpo. Mas quem cuida desses irmãos? Vejamos aqui então, que Deus levanta no meio da igreja pessoas que são responsáveis por essa organização. A igreja de Corinto, todo mundo falava em língua, todo mundo se apecava, todo mundo isso e aquilo, não tinha licença, não tinha ordem. O povo entrava lá, achava que só tinha doido. O Paulo falou: cuidado com o jeito que está acontecendo com vocês, entra aqui, vê se só tem doido. Se tiver algum doido no meio de vocês, um só fala em língua, se tiver intérprete. Porque até que você entrega lá para a igreja, vai falar sobre os seus segredos, se perde em Deus, amém? Não tinha liderança em Corinto. Eles falaram: uns de Paulo, uns de Apolo, uns de Cefas, uns de Cristo, os mais espirituais. Não tinha liderança. Liderança, assim, para com isso, vamos cumprir a palavra. Vocês tiram uma de espiritual, mas os pobres não estão sendo servidos, estão batendo os pobres para comer. Faltava liderança. Por isso Deus levantou os ministérios. Dons é uma coisa, ministério. Vamos ver aqui Efésios 4:11. Quero que você saia pensando nisso para que a gente volte semana que vem para terminar já se abrindo em nome de Jesus para esse novo tempo que Deus tem para nós. Efésios 4:11 diz: vá me ouvindo e abrindo enquanto eu leio. E ele deu uns como apóstolos. Todos são apóstolos? Não. E outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Vamos lá? Uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo. Irmãos, para em nome de Jesus. Baixa isso na internet, você ouvir o que está conversando. São muitos dons, né? Tem que ter quem os ordena. É por isso que Deus, dentro da igreja, levanta alguns para isso. Quem Deus levanta? Aí que está o sistema que decide revolucionar na minha mente. É tempo que decide revolucionar na minha mente. E depois de tantos anos de crente, e mais de 10 anos cuidando de pessoas, e eu estou impactado com esse negócio que é muito esquisito para mim, mas clara e obviamente bíblica. Deus não levanta os mais inteligentes ou os mais estudados. Deus levanta aqueles que dizem sim a Ele. E a esses que dizem sim ao Senhor, não para a glória deles, porque até o poder de dizer sim, quem deu foi Deus. Ele, você foi fiel no pouco, meu filho, aleluia, sobre o muito te colocarei. Você foi fiel com o seu dom, pois agora lhe darei o ministério. Entendeu? Diga bem. Não é que qualquer um pode liderar a igreja, qualquer um pode ter um grupo caseiro, qualquer um, não. Não, não, não, não, não. Vocês estão entendendo o que eu estou pedindo a vocês? É mais talvez do que estejamos entendendo aqui. Eu quero que você seja um bom profissional, uma boa mãe, mas eu quero que em nome de Jesus, nós acordemos, meus amados. Porque tudo aqui passa, o que permanece é o que é eterno, é o que o Senhor nos chamou a fazer. Quantas pessoas já me falaram assim: olha, doutor, trabalhei a vida toda por essa empresa e alguém me deu um relógio do Paraguai. Dá vontade de dizer que trabalhasse a vida toda pelo reino, receberia uma coroa no céu. O que eu faço no reino de Deus? Será que só o pastor deve dar vida para as ovelhas? Será que você também não, pastor? Consideremos pastor quem cuida de pessoas. Jesus mandou a gente fazer o quê? Se você tem alguém que você cuida, você é responsável para aquela ovelha. O Senhor vai dar pedido para você dar conta dela? E como a gente aprende de Deus quando a gente ensina o Senhor, amém? Como a gente passa por cima da nossa pobreza? Isso é uma glória? Porque Deus sabe que o ferro com o ferro se afia. Então Deus nos dá desafios impossíveis. Para a gente perceber que neles somos mais vencedores, não é meu não. A gente está preso em um monte de coisinha que nos frustra, enquanto seríamos muito realizados se tivéssemos sim ao chamado de Deus. Comece a dizer sim ao chamado de Deus. Comece a dizer sim ao chamado de Deus. Deus vai começar a lhe dar até mais dons. E depois dos dons, ele vai para o ministério. Ele vai dizer: o Evangelho tem o poder para cuidar das vidas. Então comece a cuidar das vidas. Eu quero a igreja, cada crente, ser discipulador. Não é nem discipulando, não é nem discipulado. Cada crente discipulador. Cada casa é uma igreja. E a nossa igreja é uma casa. Amém, amados? Vamos ficar de pé para nós orarmos, que nós vivemos com cuidado. Oh, Deus. Não perca aí aquilo que Deus te falou, não, irmão, essa noite. Eu quero que você ore agora comigo. Se apegue aquilo que Deus tocou no seu coração. Talvez você lembre aí, ó, isso aqui me abalou. Meu Deus, como o Senhor me ama. Como o Senhor passa a fome e preparou para cuidar das pessoas. Vamos orar juntos, irmãos. Vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui, eu e os meus irmãos. Senhor, nós precisamos da revelação do Senhor. Deus, nós, esse pequeno grupo aqui, entender e receber do Senhor essa direção. Deus, questão de alguns anos, essa cidade vai ser tomada pela tua glória. O conhecimento do Senhor se espalhará por essas ruas. Não vai ser muito difícil alguém sair de um bar trabalhando e ver que tem uma oração naquela mesma rua e entrar e receber o Senhor e receber a libertação pelo Espírito Santo. Senhor, nós estamos deitados. Nós estamos, Senhor Deus, recebendo do Senhor. E tantas coisas nós não estamos retendo porque não estamos exercitando o que precisa. Senhor, me leva a cuidar de vidas aqui. Me leva a investir minha vida em vidas. E essas vidas poucas cuide das demais vidas. Não dá para cuidar de todo mundo. Nós somos tão poucos, mas já não dá para cuidar de todo mundo. Senhor, se o Senhor levantar isso meu coração, no nosso coração, cada um aqui vai querer se confrontar. Que cada um aqui, quando for alugar uma casa, comprar, abra a porta e veja ali almas, vidas ali naquela sala, vidas perdidas recebendo do Senhor, aleluia. Pessoas endemoniadas sendo libertas do poder de Jesus, pessoas com câncer, com doenças incuráveis, como aqui já aconteceu no nosso meio, dizer: o Senhor me curou. O Senhor falou de casa em casa, de parte do pão, da comunhão. Senhor, em nome de Jesus, nosso coração para a tua palavra. Vence-nos, Senhor. Vence-nos em nome de Jesus. Não deixe que as portas da nossa carne prevaleçam contra a igreja. Porque se as portas do inferno se derrubaria, quanto mais as nossas vaidades, Senhor. de nós não, Paizinho querido. Em nome de Jesus, nos dá a mão pelas almas, nos dá a mão pelos perdidos. Senhor, nós precisamos fazer isso em chácara com esse amor. Começa por mim, Senhor. Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor tem para nós, se nós víssemos, acharíamos que é impossível. Mas o Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor diz: vinde a mim, segui-me, e vos farei pescadores de homens. Oh Deus, aquele jovem rico disse: eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho muitas riquezas para cuidar. Jesus, o Senhor chamou ele, o Senhor lembra daquele dia, o Senhor lembra dos olhos dele, o Senhor lembra como os olhos dele percorreram ali aquele ambiente, lembrando de tantas coisas que o impediam. E ele achava que era um bom religioso, o Senhor lembra, Senhor. Ele achava que estava salvo, o Senhor lembra. Mas quando o Senhor disse: agora larga tudo e me segue, ele disse, entristeceu e foi embora. E nós não vivamos essa tristeza em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos livra da tristeza profunda que nenhuma riqueza pode consolar. Nenhuma riqueza consola a tristeza de dizer não para Jesus. E nós digamos sim para o Senhor. Deus, tem aqueles homens que eu vou chamar para ter um encontro mais próximo, eles digam sim para mim, dizendo sim para o Senhor. E que eles tenham coragem de chamar outros. E que eles tenham coragem de chamar outros. Até que nós possamos entregar o Senhor essa cidade um dia e dizer: aqui está a cidade de Itabuna, que o Senhor confiou nas nossas mãos. Assim como o Senhor transformou essa reunião hoje, e começou tão difícil, e nós vimos o poder do diabo tentando deter o governo do Senhor. Faz isso com essa cidade, Senhor. Como nós vamos estar no domingo que vem, que a glória do Senhor manifesta na tua igreja, se espalhe por essas ruas. Que tua glória entre nas favelas, que tua glória entre nas comunidades, que tua glória entre no presídio, Senhor. Mas usa-nos para isso em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Batiza-nos com esse amor. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Amém, irmão. Deus falou com você, diga amém. Amém. Pode se sentar um pouquinho. Alguns rápidos avisos. Bom, hoje, quinta-feira, nós estaremos ali juntos. Né? Todos os homens. Tá bom? Todos, felizmente, se Rodrigo vai viajar, amigo, senão estaria lá. Chamaria para você. Quero todos os homens, tá bom? Quem é homem, diga amém. Amém. Olha. Então, eu quero que vocês todos saibam uma questão de trabalho, né? Se você estiver doente, vá mesmo doente. Nós vamos orar para você, vai ser curado. Amém? Eu quero que você vá, homem, está dentro, né? Nós estamos estudando um assunto muito delicado, mas que o Senhor quer dar libertação, né? Então, eu quero que todos os homens lá em casa, às 20 horas em ponto, né? Às 20 em ponto. Então, é melhor você chegar 10 para as 8, né? Sempre acontece um contratempo, então, 10 para as 8, 15 para as 8, pode chegar, ela está lá, tá bom? Se não estiver lá, vai ter um anfitrião para receber você. Nós estaremos lá, amém, Jackson? Ligado, ó. Estaremos lá, 20 para as 8, para começarmos 8 horas.